sensacional. Elas dançando e nós sarrando, vem rebolando, te joga no grau. Elas dançando e nós sarrando, vem rebolando, te joga no grau. Se joga, se joga, joga, joga, joga. Produtora Matrix. Se joga que o rock tá mil grau. Não quero nem saber, vou esquecer a ex. Deu mole e vacilou, haha, perdeu a vez. Eu vou pra aparelhagem pegar várias novinhas, bebendo, curtindo, entrando no clima. No estado do Pará esse ritmo tem moral. Tecno, funk ou melody é pressão total, total. É pressão total, total, total. A festa tá mil grau, total. É pressão total, total, total. A festa tá mil grau. Aqui é o MC Tobias, fechado com a produtora Matrix. É moral e a concorrência passa mal. Aqui no meu Pará, o rock tá sensacional. Aqui no meu Pará, o rock tá sensacional. Elas dançando e nós sarrando, vem rebolando, se joga no grau. Elas dançando e nós sarrando, vem rebolando, se joga no grau. Se joga, se joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Se joga que o rock tá mil grau. Não quero nem saber, vou esquecer a ex. Deu mole e vacilou, haha, perdeu a vez. Eu vou pra aparelhagem pegar várias novinhas, bebendo, curtindo, entrando no clima. No estado do Pará esse ritmo tem moral. Tecno, funk ou melody é pressão total, total, total, total. É pressão total.